2009. De um mês qualquer, de um dia qualquer, no Hospital da Zona Sul de São Paulo, foi dada a entrada às 22h30, vítima de acidente de trânsito, com traumatismo craniano, vivo ainda por um milagre. Com prazo indeterminado, foi diagnosticado o meu coma. O sonho de uma vida inteira não passará por conta de situação passageira. Não quer dizer o quanto hoje isso é uma certeza. Nem mesmo que será a última ou talvez a primeira vez que irá amar. O coração gela com o tempo, não entende o momento. Mas quem sou eu para medir os sentimentos? Só quem sabe do futuro é Deus. E eu só poderei esperar quando você acordar. Será que ele me ouve em coma? Oh Deus, será que dessa vez vamos à lona? Hoje acorda, são vários segredos na vida que hoje posso desvendar só chegando aos 30. Perguntas que eu nunca achei que meu filho faria. Sabedoria, coisas como só minha mãe dizia. Tipo, olha mais companhia, se chega tarde avisa. Cê tem que ter malícia, cuidado com a polícia. Você tem que saber ouvir seu sentimento. Não age por impulso a todo momento. Guarda tudo aqui dentro pro fracos, só lamento, não adianta lamentar. A vida ensina e vai te cobrar. Por que será que foi acabar? Às vezes Deus separa as estrelas pra cada uma brilhar. O que quiser você querer, basta buscar. Sonha querer poder tornar real. Há quanto tempo eu sonho? Perdi a noção do tempo. Profundo, não consigo acordar. O escuro é sem ruídos. No fim do túnel não tive eu melhor. Saber. O meu batimento cardíaco oscila quando eu lembro dos momentos bons que... O que quiser você querer, basta buscar. Momentos bons que eu passei. Sonha querer poder tornar real. Visto que... Há quanto tempo eu sonho num coma bem profundo. O escuro é sem ruídos. No fim do túnel eu procuro saber. É muito difícil às vezes. Eu acho que eu não vou conseguir. No instante aconteceu. Pensei que foi dessa vez, mas não. Meu corpo adormeceu, meu coração assim então. Vem tudo à tona, jogada à lona. Será que sou eu ou são as pessoas que entraram em coma? Não esquenta não negar. Vou maneirar primeiro Deus e vocês. O sonho em segundo lugar. Não que seja incerto, um trampo eu sei que é mais certo. Tudo vai melhorar se você confiar. No amor a liberdade me deixou livre tudo que eu tenho. Mas se eu voltar é porque eu conquistei o que mereço. Se eu partir é porque eu nunca possuí. Nada e nem ninguém vai rir de mim. A gente vive, sobrevive, sofre, chora, cai, levanta, chuta. Bate, encanta, engana, até mesmo apanha, suporta. As barreiras que a vida põe na nossa frente. Independente do que seja independente, até entende que esquece. Mas aquece quem ama, suportei tudo por ela. Um dia ela se cansou no fundo. A esperança de um dia curtir, assistir sentados ao pôr do sol e ver a noite cair. Mas uma hora chega, eu sei que chega. Depois de tanta peleja, me diz aí quem não deixa. Reajo sempre tentando, enfrentando a toda hora. Não aborto a missão, pra solidão é derrota. Que me fez refletir, diluir meu pensar, clarear, enxergar. Vixe, foi quando eu caí na real. O tempo arrasta, prova o quanto foi fraca, não suportou, esperou, descolou. Outro cara tá limpou pra limpar, esquecer, seu negou. Outro pai pro seu filho, oh, foi quando acordei do coma. O que quiser você querer, basta buscar. Sonha querer poder tornar real. Há quanto tempo eu sonho? Perdi a noção do tempo. Num coma bem profundo, não consigo acordar. O escuro é sem ruído. Ainda não tive melhor. O meu batimento cardíaco oscila quando eu lembro dos momentos bons que... O que quiser você querer, basta buscar. Momentos bons que eu passei. Sonha querer poder tornar real. Às vezes a gente se engana com as pessoas. Há quanto tempo eu sonho num coma bem profundo. É muito difícil às vezes. O escuro é sem ruídos. No fim do túnel eu procuro saber. Mas aqui pode envelhecer ao lado da pessoa que ama, constituir uma família sólida, mas... Planos foram esquecidos. Nossa, o que aconteceu? Como você cresceu, hein, moleque? Tá bonitão, hein, filho? E aí, Como é que você tá? Hora de dormir e nós sem nada pra dizer. E aí, gordão, firmão? A gente já não. Por que você não me acordou do meu sonho? Para não sofrer. Nossa, meu sonho tão... Quero saber o que sei lá, se cara. Passa. Sonho ruim, mano. E o que ainda posso fazer? O quê? Para salvar a nossa.